Sou Batati, o seu amigão. Sou Batata, maior brincalhão. Sou o B1, adoro dançar. Sou o B2, só penso em brincar. Cores no céu, arco-íris no ar. A nossa turma acabou de chegar. Os ursinhos, Tete e o rato de boné. Pra nossa alegria, oh yeah.